Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Fiscar. Estamos iniciando mais um programa Ensino Básico em Revista, um programa dedicado à educação básica. Nesse espaço, professores, alunos, enfim, toda a comunidade escolar tem a oportunidade de expor seu ponto de vista sobre educação, enfim, mostrar seus projetos. Pessoas da comunidade vêm até aqui para falar das suas profissões e trazemos também alunos, né? Alunos que vêm aqui mostrar os seus dotes intelectuais. Temos aqui hoje quatro alunos da oitava série A, né? A Ana Paula Pereira da Silva, o Júlio César, a Graziela de Fátima, o Valero, é isso, hein? Valero, o Elisildo, e também a Gabriela de Carvalho Fattori. E também temos aqui minha querida amiga, vice-diretora da Escola Jesuíno de Arruda, Guadalupe Pereira Gomes, né? Então, vamos bater um papo informal aqui sobre a condição de vocês, né, como estudantes de escola pública. Enfim, bate papo informal, não se preocupe, tá bom? Falar um pouquinho também dos conhecimentos que vocês andaram explorando aí sobre a Era Vargas, né, as suas impressões sobre as manifestações sociais, não é isso? Boa tarde, querida amiga. Boa tarde, também é sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa tarde aos ouvintes neste sábado. É sempre prazeroso poder voltar e poder falar com a comunidade de São Carlense, da Escola Jesuíno de Arruda. Os nossos alunos aqui, que nós temos hoje o prazer de estar recebendo, né, também meio tímidos, mas daqui a pouco eles começam a se soltar, né? Eu gostaria de começar justamente fazendo uma pergunta para vocês, né? Todos vocês, nós temos aqui quatro alunos, todos vocês fizeram todo o ensino fundamental na Escola Jesuíno de Arruda? Sim, eu fiz. Tá, então, você não? Eu entrei na sexta série. Na sexta série, tá. Então tem 3 anos lá, né? Qual a impressão que vocês têm da Escola Jesuíno de Arruda? Bem, acho que é boa, porque se comparar com as outras escolas, é uma das melhores da cidade. O Militão também é bom. O Colégio São Carlos é pago. O Álvaro é bom, o Jesuíno. Além de que o Jesuíno também é conhecido, né? Tipo, como se fosse a pessoa Uma entra na referência, cidade e uma das primeiras escolas públicas que vão procurar é o Jesuíno. e vocês têm aula com o professor Toninho? Sim, Então desde vocês a têm quinta uma grata série. oportunidade de ter aula com o professor Toninho. E o papo parece que transcorreu aí, né, vamos dizer assim, nesse ano de 2013 a gente teve a possibilidade de ver na televisão várias manifestações populares, né, e vocês tiveram também, acho que, a grata possibilidade de estudar a Era Getúlio com o professor Toninho, né? Quais relações que vocês estabelecem entre as manifestações de 2013 e a época de Getúlio? Quem que começa, quem se habilita? É grato. Ah, bem, teve a Revolução de 30, que aconteceu por meio de quase uma manifestação antiga, só que foi algo mais direto, mais atacante. E qual era o fundo dessa revolução? O que estava se solicitando? Qual era a insatisfação? A insatisfação era que o presidente Washington Luiz, que representava São Paulo, ele tinha elegido um presidente como seu sucessor de São Paulo também. Era para ser de Minas Gerais, que era a economia baseada em leite, que Café, café com leite. economia, a política, né? Café com leite. Isso fez uma revolta e também aproveitou os outros estados e juntaram com Minas Gerais para tentarem ocupar, pegar o poder. Bom trabalho, hein, professor? Ah, mas elas que são ótimas. O professor ali é só uma figuração, aquela sala. E quais as relações que vocês estabelecem? A gente está Elas e ele, falando desculpa. de insatisfações, né? Atualmente, o que que vocês percebem? Vocês são jovens, né? Quais são as insatisfações que vocês percebem, vamos dizer assim, no micro cidade, né? Dentro de uma cidade como São Paulo, nós moramos na cidade de São Carlos. O que que vocês percebem com relação às insatisfações? É que assim, eles utilizam muito dinheiro público para coisas desnecessárias ou mesmo para si mesmo, em vez de investir na cidade em coisas boas, como na saúde, educação e na, por exemplo, mesmo para tampar um buraco, eles não utilizam esse dinheiro, mas sim para si mesmo. E vocês, enquanto jovens, como é que vocês chamam? Júlio? Júlio, Júlio, a gente está falando de insatisfação. A realidade de São Carlos, o que, que você percebe que mais causa a insatisfação atualmente na população? Como posso explicar assim? Insatisfação é muita falta de atenção, porque eles acabam muito gastando dinheiro de coisa desnecessária e a população acaba se revoltando por causa disso. Aumenta preços em coisas que não tem mínimo de valor e acabam picando para si mesmo, como tarifas de ônibus, essas coisas. Que é uma coisa aberta para o público, mas não vamos se dizer. Ao mesmo tempo não, porque é como se for, a pessoa tem que pagar para ir de um ponto a outro, como aqui em São Carlos. A tarifa de ônibus acho que tá um pouquinho acima, porque pessoas, por exemplo, que vão do Cruzeiro do Sul até o Jesuíno, não demora acho que nem 15 minutos para chegar lá e paga um preço muito alto. Como o nosso professor de português falou, que lá em São Paulo eles ficam uma hora, duas horas, pagam um preço que é recompensado. Tá, aqui a gente fica no máximo uma hora, que o pessoal dura assim, uma hora e meia. Mas aí já é uma. As pessoas que são mais. Fica mais longe lá na cidade. Tá legal, tô gostando. Isso tudo explica as manifestações que nós estamos, né, presenciando aí desde junho, né? Começou, aliás, com essa questão do transporte público, né? O movimento do Passe Livre, né? A organização que iniciou esse processo de manifestações foi justamente por a questão do transporte público. Que foi a princípio foi a questão da tarifa. Né? Depois várias pessoas foram se juntando e lutando por outros assuntos. Uhum. Então... Mas acho que o que contribuiu também foram ver o quanto eles gastavam nas obras para a Copa, para a Olimpíada, nos estádios, nas locações. Começou também no Facebook, compartilhar foto. Nos estádios temos assentos almofadados. Já nos hospitais, nem leitos temos. E isso é só uma crítica difícil ou vocês percebem que é uma realidade? Sim, uma realidade. Porque eles gastaram com estádios muito tecnológicos, enquanto a parte feia do Brasil, que tá péssimo. Que precisa mesmo de ajuda. As questões básicas como saúde, educação. Eles investem em estádios novos para sediar a Copa ou uma Olimpíada, eles poderiam abrir vários outros hospitais e não está acontecendo isso. Então a saúde está zero. Lá em São Paulo, as ambulâncias, cada uma tem um leito, mas por falta de leito, as ambulâncias não podem voltar até quem elas foram socorrer liberarem aquele leito. Então elas ficam 2 horas... 3 horas lá paradas, enquanto outros estão quase morrendo. Essa é uma triste realidade, acho que do Brasil, né? Não existe uma localidade que a gente possa falar, não, essa se salva. A gente percebe precariedade em todos os setores, né? Saúde, transporte, educação, né? De uma maneira delegada a um segundo, terceiro plano, sabe-se lá o que vai acontecer daqui para frente, né? Ainda que a educação universitária pública é uma dos que as pessoas consideram as melhores. Porque às vezes a pessoa está lá por ser pública e se esforça mais do que a privada. Os alunos também podem pedir mais para o aluno, que não vai ocorrer tanto problema. Vai ocorrer problema se ele sair, mas libera a vaga para os outros. Na privada ele não pode carregar tanto, porque senão o aluno para de ir e para de pagar, prejudicando a universidade. E vocês têm ideia do número de pessoas que conseguem chegar a uma universidade? Não. Eu posso garantir que é um número mínimo. Muito pequeno mesmo, né? Então, aqui a gente tem o privilégio de estar numa cidade com muitas universidades, né? E que a gente acaba sempre conhecendo um amigo, o pai do amigo, a mãe do amigo, que fez universidade ou que está fazendo universidade, porque aqui a gente tem essa possibilidade de muitas pessoas estarem estudando. Aliás, é uma das cidades que tem mais por metro quadrado doutores, mestres, né? falando em metragem de cidade, né? Mas se vocês forem para São Paulo, essa realidade é muito diferente. A gente não percebe essa mesma realidade. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltaremos já já. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. É isso, amigos. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico e Revista. Hoje aqui conversando sobre educação, enfim, sobre a situação do país, né? Situação de saúde, enfim. Falando sobre as manifestações sociais que a gente tem observado. Falamos um pouquinho, vamos continuar falando um pouquinho sobre a Era Vargas, né? Estamos aqui com a Ana Paula Pereira da Silva, Júlio César, Graziela de Fátima e a Gabriele de Carvalho Fattori. Tá? E agora, acabo de entrar aqui no estúdio, né, nesse bloco, meu querido amigo, professor Vitor Querubim Alves, professor de Biologia, um dos mais novos que nós temos na escola, Jesuíno de Arruda, né, e vai falar um pouquinho também sobre a experiência de ser professor, parece que ele já está apaixonado pela profissão. Eu gosto. É isso. Mas a gente, você falava com elas, né, no último bloco. Isso, sobre... a gente estava comentando sobre a questão, né, de ter uma grande incidência de pessoas que a gente conhece, próximo de nós, aqui na cidade de São Carlos, que faz faculdade ou que tem um nível, né, universitário. Em São Paulo, alguns de vocês já foram para São Paulo? Sim, acho que a maioria. Uhum. Não, é muito incomum essa realidade que nós temos aqui em São Carlos, não é a mesma realidade de São Paulo. Alguém falar que está na universidade cursando, é raro. Você vê um número muito grande de pessoas, mas tendo em vista a proximidade de pessoas que estão estudando, você estuda? Não, não estudo. Você faz faculdade? Não, não faço. Aqui é muito mais comum. Mas é um dos títulos de São Carlos. Exatamente. Cidade Sorriso, Cidade do Clima. É que eu acho que também tem um lance da proporção, né? Se você pega São Carlos, que é uma cidade de 250 mil habitantes, e pega três, quatro faculdades que tem aqui, então, até que chega na hora das férias, a cidade dá até uma parada, assim, né? Você anda muito mais tranquilamente na época de festa, são daqui, né? De São Carlos. Sim. É bem mais tranquilo, né? Eu vivenciei a vida universitária aqui e acabei ficando. Enquanto eu era universitário, eu não via muito, né, esse movimento. Depois que você sai da faculdade e começa a olhar de fora o movimento acontecer, até o tal do Tusca da vida, né? Aquela coisa que é absurda, né? Um fluxo muito grande de aluno de faculdade aqui na cidade. Mas aí quando acontece as férias, dá uma esvaziada, né? Fica mais calma a cidade. Eu até acho melhor hoje em dia. Eu gosto. Mas aí você pega São Paulo, né? 11 milhões de habitantes para mais hoje em dia, né? É uma proporção muito grande de gente, né? E uma grande quantidade de gente, que nem a Guada falou, num não tá dentro da universidade, que tá inclusive em outra realidade, né? São pessoas que há um tempo atrás, 20, 30 anos, migraram de vários estados, né? Muitos pernambucanos também foram para São Paulo. Atrás de oportunidades melhores. Inclusive, muitos pernambucanos que migraram para São Paulo depois migraram para São Carlos. Porque quando você anda lá na cidade de Araci, anda em Antenor Garcia ou em alguns outros bairros da cidade, você vê que tem muita gente que vem de origem pernambucana ou de algum outro lugar. Está. Passou em São Paulo primeiro e depois veio para cá. Paraná, muita gente Paraná. E o que vocês acham da cota para a escola pública nas universidades públicas? Vocês acham que isso é importante ou não? Bom, posso falar? É importante sim, mas assim, como a gente estava discutindo com um dos professores de português, ele falou assim, é como se fosse a pessoa excluída, assim, porque, assim, ela não vai garantir, por exemplo, uma nota boa pela capacidade, mas sim porque ela tem uma cota, assim. Dando um exemplo no industrial mesmo, para as pessoas que vão prestar prova agora, para poder entrar no primeiro semestre, tem uma cota, uma porcentagem, na verdade, 10% para as pessoas que estudaram desde a quinta série em escola pública e 3% por afrodescendência. A afrodescendência já acho um pouco fora de sentido, sem nexo nenhum, porque quer dizer que nós negros tem menos capacidade que os brancos, mas por isso que precisa... Para algumas pessoas, alguns negros, nossa, que legal, nossa, tem 3%, isso me ajuda bastante. Para mim, que já vou prestar a prova, me considero negra, já não é, eu acho que já não é tão importante essa questão dos 10% de escola pública, eu acho necessário, não sei. Alguns dizem que isso faz para compensar o que eles sofreram no passado, mas eu acho que é quase um jeito de fazer um preconceito diferente. Falar que eles não têm tanto... É um racialismo, quer dizer, né? Na medida em que você... Índio, é uma discriminação positiva, mas é, né? Não sei. Mas o que você acha disso, Victor? O que eu acho, então? Eu ia até perguntar, como que vocês acham? Vocês chegaram a ver como foi construída a política de cotas ao longo dos tempos? Não. Ou não, onde eles se justificam? Que é muito o que você chegou a falar, né? Pelo que eu sei também, que eu não sei muito, nunca cheguei a me aprofundar absurdos. Mas aqui na UFSCar, inclusive, tem um grupo que chama NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros, que tem uma professora, inclusive, que puxa esse núcleo, que ela tem muito conhecimento sobre isso, é até interessante um dia. Como é que ela chama? Você lembra, Guaná? Nossa, fugiu o nome dela, mas ela é conhecida nacionalmente. Ela é muito conhecida, ela tem um renome muito grande. Porque é dentro dessa construção que a gente faz, né? Do que é a cota e quais são os objetivos dela, né? Quando a gente acaba falando assim, porque... Talvez a cota dê a ideia que os alunos sejam menos capazes, mas na verdade essa ideia que a gente cria é uma ideia que a gente acabou criando dentro do negócio que a gente chama senso comum, né? Que é a gente conversando entre a gente, mas sem se aprofundar no caso, né? Eu também sou dessa opinião. Isso, quando você, por exemplo, falou, eu me considero negra, né? Pô, muito da hora, eu já vi gente que você olha a pessoa e fala, pô, ela tem traços negros e ela não se considera, o que você é? Eu sou... pardo, tem muita coisa que acontece isso, assim. Porque isso é um próprio conceito que a própria pessoa carrega e que é milenar, né? Desde que Brasil é Brasil e os negros foram trazidos pra cá, eles sofreram uma série... Né? Olha, linda. É uma cultura muito bonita e é mais... Os negros carregaram o Brasil até hoje, carregam em diversos aspectos, né? Não só os negros, nas artes, né? Mas quando a gente pensa na política de cotas, assim, eu, pelo menos, pessoalmente, eu penso muito que é uma questão de... Não é bem ponderar o que foi acontecido no passado, mas diante de tudo que aconteceu no passado, isso é o mínimo que se pode fazer. Eu também sou dessa opinião. Abrandar um pouco do que já foi feito. Do que já foi feito. Mas não quer dizer que vai garantir necessariamente que todos que entrem na faculdade, todos os negros entrem na faculdade... ou todas as pessoas de escola pública entrem na faculdade. Mas se você pensar a condição da escola pública hoje, que a grande parte dos negros e descendentes afro-brasileiros estão dentro da escola pública, isso eu acho que consegue garantir um pouco que essas pessoas tenham acesso, porque a questão que eu acho é mais a qualidade da escola pública. Infelizmente, vocês que estão na escola pública, vocês podem notar que vocês vão ter conhecimentos um pouco diferentes dos alunos de uma escola particular. Não necessariamente porque a escola pública é ruim, mas porque a escola particular é voltada para o vestibular, a pública não. Fora isso, tem os problemas também de financiamento e direção de toda uma política pública escolar que, infelizmente, ainda está muito aquém do que pode ser, assim. Eu também penso assim, Vitor, porque são séculos, né, de discriminação. E basta você olhar do lado. Né? Tem alguém aí que diz assim, olha do lado que você vê. Não. O preconceito, você vê tudo aí. Quantos tem numa sala, quantas pessoas afrodescendentes tem numa sala, e sendo que a maior parte, uma universidade qualquer, sendo que a maior parte da nossa população já é, podemos considerar afrodescendentes, né? Mais de 50%. Né? Todos nós temos, de alguma forma, quase que todos, né, temos alguma ligação com a África. Aliás, a população, né, mais de 50% tem de ascendência negra, africana. E a gente não vê isso nos cargos, esse reflexo dessa maioria da população, nos cargos de políticos, de, né, projeção, de, né, projeção, políticos, na economia, nada disso. Então, há que se fazer, sim, uma política de cotas para que a gente, de alguma forma, esse tempo que a gente, né, que foram... Ficou marcando passo, né? Ficou marcando passo para que eles possam estar agora, né, ocupando o seu espaço que já deveriam estar ocupando historicamente. Uma coisa que eles protestaram também foi sobre o Marcos Feliciano, que também ele está com cargo de... dos direitos humanos, sim, sendo que ele não tem nenhum respeito ao seu cargo. Ele tá com preconceito com os homossexuais, com os negros. De onde você acha que vem esse preconceito que ele tem? Algo antigo? Pode ser. De crianças da família. Das próprias pessoas que se rejeitam. Profundo. Mas vocês fizeram um trabalho muito bonito, fizeram uma exposição lá na escola, né, sobre a era do rádio, a importância que o rádio teve na era Vargas. E que vocês teriam alguma coisa para falar para a gente sobre isso? Tem, Grazi? Vai, Grazi. Tá. O rádio foi muito importante, né, na era Vargas, porque foi quando ele utilizou o rádio, né, para espalhar para a população a sua campanha, né? É que o horário político que a gente tem agora, só que é o horário do rádio político. Mas nós vamos fazer mais um intervalinho musical e voltaremos já já. Folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. Com o lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar num beijo azul. Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas luzes a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar. Uma folha qualquer eu desenho um navio de partida, com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. De uma América a outra eu consigo passar num segundo, Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. Um menino caminha e caminhando chega no muro. E ali logo em frente a esperar pela gente o futuro está. E o futuro é uma astronave e tentamos pilotar. Não tem tempo, nem piedade, nem tem hora de chegar. Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Vamos todos numa linda passarela de uma aquarela que um dia enfim descolorirá. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo que descolorirá. E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo que descolorirá. Giro um simples compasso num círculo eu faço um mundo que descolorirá. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com alguns alunos, um aluno e três aluninhas da oitava série A da Escola Jesuíno de Arruda. Temos aqui também a nossa vice-diretora, Guadalupe, e meu amigo Vitor, professor de Biologia, e eu, Toninho, né? Estamos aqui discutindo, falando um pouquinho sobre educação, enfim. Geral, nós estamos numa conversa aqui bem informal, conversando sobre tudo um pouquinho. Mas no último bloco a Gladys falava um pouquinho sobre a Era Vargas, né? A questão do rádio, a importância que o rádio começou a ter durante o Estado Novo. E aí? Quem que vai falar agora? Eu vou aproveitar essa colocação, Toninho, vou fazer uma ponte com a questão da manifestação, né? É, na época do Getúlio, ele se fez valer do rádio, né? É, naquela época não tinha Facebook, né? Mas hoje nós temos. E eu acho que dá para fazer um comparativo que as manifestações aconteceram por grande parte, como força dessa manifestação e de articulação da população, através das redes sociais, né? E através do Facebook. Então, se a gente for comparar, né, a era da comunicação, início da comunicação através do rádio, e hoje, o que vocês acham? Quais são as relações que a gente pode estabelecer entre uma era e a outra? No momento, a gente está num mundo muito aberto, que todo mundo é quase público. Você vai lá, grava um vídeo, coloca no YouTube, todo mundo pode acessar, ver, visualizar. Então, censura meio que foi pro brejo, quase. O que não existe na TV aberta. A TV aberta é censurada. Não sei se vocês sabem disso. Inclusive aparece até aquele bloquinho assim, 11, 12, 16, aí quando fica 18 é vermelhinho, né? Sabe? Não, censurada pelo dono da empresa. Sim, também mesmo, tem questão essa, politicamente é falando. Politicamente falando também, é verdade. Vocês já observaram não isso, né? Verdade, né? Já na realidade, mas em partes. Vocês já viram uma notícia sair na TV e aí depois, por exemplo, no Facebook, vê a mesma coisa na manifestação mesmo. Aconteceu o mesmo processo, só que na edição da TV é uma coisa. Quando você olha o vídeo na íntegra, na internet, vocês chegaram a ver algum desses na manifestação? É, das manifestações. Dois lados diferentes da mesma moeda. Uhum. Manipulação dos meios de comunicação, né? Sim, ah, eles não querem prejudicar os poderosos, aí meio que manipula. E aí tinha censura na época do Getúlio? Uma forte censura que aconteceu, acho que durante uns 10 anos. É um estado novo, né? De 30 a 45. Ah, o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Ah, depois, quando acabou a censura, acho que todo mundo começou a suspirar mais aliviado. É. Podia fazer o que quiser. Não o que quisesse, mas ter mais liberdade. É que acho que hoje vocês estão num momento que é bem diferente da era da comunicação mesmo, né? Vocês estão vivendo um momento que é da revolução digital, a gente também, né? Só que vocês estão no olho do furacão, para se dizer, né? A gente começou a ver. A gente corre atrás do furacão. Isso, mesmo. A gente vai tentando nadar. Eu, por exemplo, comecei, eu lembro que eu, com computador, eu tive uma. Quando eu era pequeno, eu já tive um contato. Acho que vocês não são tanto da época da internet discada, por exemplo. Um pouquinho, né? Por exemplo. A comunicação hoje em dia é tão rápido que vocês, eu acho vocês como alunos mais jovens, e eu acho que esse é o grande desafio do professor, porque a escola antigamente, nos tempos atrás, quando não tinha internet, o centro do conhecimento era a escola. Então o professor, ele querendo ou não, tinha um papel central de trazer conhecimento. Hoje em dia, se eu chegar na minha aula para quinta série, que nem eu fiz hoje, tentar falar do ciclo da água, meu, o ciclo da água eles acham com os smartphones que eles têm, que é muito mais chiquetoso com o meu telefone Xing Ling que eu tenho, vai lá e acha, entendeu? Então, acho que a dinâmica da internet traz muita informação, que é uma coisa boa, só que ao mesmo tempo eu acho uma coisa um pouco ruim e difícil para vocês, talvez seja filtrar. Que nem os camaradas lá do Enem, como eles me põem na cabeça de tirar o celular, e vocês viram isso? O aluno fotografando as provas do Enem, que foram eliminadas? Porque pra ele tá tão naturalizado pegar o celular e tirar foto do que ele tá fazendo na vida pra botar na rede social, que ele não pensou que aquilo é totalmente contra as regras. É a mesma coisa você passar uma cola. Apesar de você não passar a questão, você tá botando um concurso, que é uma prova pública, e uma rede social que também tem vários acessos, é público também, se for ver, é privado, mas é um uso público. Eu acho que dá até um, pra mim, pelo menos, dá até uma coisa, assim, né? Comichão, porque eu vejo, tem hora que eu sento, assim, eu começo a observar as pessoas numa mesa, tá todo mundo, assim, olhando o celular. Conversando com vocês, com elas mesmas, só que... Eu costumo, assim, dizer duas coisas. Hoje, mesmo se estando num grupo, a gente tá vivendo uma era de individualismo absurda, né? Porque as pessoas estão próximas, mas não estão. Né? Elas estão de corpo, mas não estão ali. Elas estão ligadas em outros lugares, né? E essa questão que o Vitor comentou do Enem, além da, assim, do descaso, tem consequências, sei lá como é que a gente poderia nomear a atitude, né, dessas pessoas que violam as regras, eu acho que também é um pouco da expressão do jovem, quando ele diz, eu posso tudo, né? Eu estou quebrando a regra e olha como o sistema é falho, que me permite que eu faça esse tipo de coisa, né? Então é para mostrar mesmo que, por mais que seja sério o processo, por mais que tente se implantar uma prova com seriedade e resgatar em outros anos que houve vazamento de provas e coisas do gênero, né? Mostra justamente que é sempre falho. E quem é que falha? São as pessoas. As pessoas é que deixam o processo falhar. Acaba, né, prejudicando quem está trabalhando lá. Às vezes, na inocência, explica que não se deve fazer aquele ato, a pessoa faz aquele ato. Então, eu acho que é mais... isso, assim, é só um quadro, entendeu? O que eu quis exemplificar. É um recorte de uma coisa que é naturalizada entre as pessoas hoje em dia, que é ficar na rede. E esse ficar na rede, quando a gente voltando pro rádio, voltando para a Vargas, é o seguinte... Por exemplo, vocês ficaram sabendo que o petróleo do campo de Libra, da Petrobras, foi leiloado? Eu fiquei sabendo. Ficou sabendo? Isso. Manda ver, Lorena. O que vocês acharam disso? Você que viu, por favor. Ai. Não, fala o que você viu, sem pressão. Ah, eu vi que ela ia utilizar esse dinheiro, né, pra investir na saúde, na educação, mas eu acho que ela não vai investir todo esse dinheiro assim, né? Acho que ela vai... pegar essa parte e vai investir em... Bom, acho que mais benefícios... Ou nem investir, né? Hã? Investir em si próprio, se for, né? Mas não só em si próprio. Vai ser meio que filtrado para os políticos, depois reutilizado para o resto. Sim. Então, mas a questão é outra. O fato de privatizar o campo de Libra, permitir que empresas estrangeiras possam explorar esse campo, esse petróleo que existe. O professor já mesmo citou uma vez, é o único... Não sei bem... Como posso dizer, mas que a única coisa assim que o Brasil tem um nome Petrobras conhecido. Uau, Brasil, acho que fora futebol, Copa que seja, não sei, é um nome bem visto. E aí vai lá e já vem esses estrangeiros. É uma das melhores fontes que a gente tem, né? Pra... Ah, e até a saúde. Aqui em São Carlos, a própria, acho que, casa de saúde, tá meio que metade é dividida com a Unimed, que é algo privado. Que é muito mais lucroso, a pessoa, ela se sente mais à vontade pagando uma taxa e tendo atendimento imediato, conseguindo fazer as cirurgias, consultar. Isso mostra como é falho o sistema de saúde que a gente tem hoje em dia, que mesmo sendo um dos únicos no mundo a ser público, etc., é falho. Totalmente errado. Pronto, é, por que eu perguntei isso? Justamente por causa disso, ó. Quando eu falei que tem muito conteúdo na internet, é isso, o conteúdo é tão grande, a gente está tão acostumado. Na verdade, a rede social também faz muito isso, eu acho, que é alienar a gente a um ponto, deixar a gente um pouco viciado a ver as coisas de uma maneira superficial, né? Isso tá passando, passou na TV um monte e na internet você acha matérias e matérias. Agora, se eu falar para vocês que eu li muito a respeito disso, eu também vou estar mentindo. Eu li algumas coisas, algumas matérias que tratam disso. Tem uma propaganda, por exemplo, da Petrobras passando na TV, que fala do petróleo é nosso, da época das antigas. Foi na época do Getúlio Vargas também, foi, né? Era, aí pronto. Desde, o petróleo é nosso, que tem. E aí, de novo, hoje em dia está se falando de leiloar um dos campos de petróleo, que é um que eles acreditam que pode ser o maior campo de petróleo do Brasil, já encontrado. E, na verdade, foi leiloado já, né? E aí, o que a gente sabe disso? Sim, acaba sendo ou um vídeo rápido, né? Ou uma informação rápida, ou até um que rola muito no Facebook, que é aqueles cartazes, né? Dilma, não privatize o petróleo, né? A gente vai lá e compartilha sem saber qual que é necessariamente o cerne da questão, né? E é isso que eu acho que a internet faz hoje em dia. Ela traz muita informação e generaliza tudo. Então, superficializa tudo. Superficializa. Né? Você sabe, mas na verdade você não sabe. Exato. Você sabe o que está acontecendo. Sabe. Alguma coisa ali. Uhum. Né? É duro. Aí às vezes também as pessoas não procuram. Exato. Elas estão lá, vê lá os jogos, vê o que os amigos compartilharam, conversa, mas vê a coisa, notícias, noticiário, jornal, vamos ver. Uhum. Nós vamos fazer mais um intervalo musical e voltaremos já já. Namoradeira, no escurinho da palhoça. Moça linda que já vem, na janela espera alguém. Não sabe bem quem, mas sabe que espera por algum bem. Se arruma no espelho, bota uma flor no cabelo, bota o vestido mais lindo e pro santo faz um apelo. Santo casamenteiro, varre o azar do terreiro, traz sorte no primeiro e que seja o derradeiro. Não é bem seu desejo, pois já vem vindo o festejo, já vem vindo o fogueteiro pra alumiar o seu beijo. Nego se alvoroça no escurinho da palhoça, todo mundo arrocha, é assim que se namora na roça. Só não deixa o pai dela ver se não dá fuso, ei. A peixeira vai comer em quem a beija se meter. Se a lamparina apagar, vai dar pra aproveitar. Eita menina ligeira, beija e não perde lugar. Na noite que tem fogueira, ela escapole pelas beiras. Mete o pitu de primeira, ô moça namoradeira. Linda de se ver, todo mundo quer lhe ter. A flor de mandacaru está quase pra florescer. A espalhar seu perfume, cheiro que não tem volume. Seus olhos que me aprumem, brilham mais que vagalume. A caminho da roça, pensando no novo amor, pra alumiar a flor. Depois que o sol se pôr, nem sequer desabrochou, muito menos se achou. Mas o carito só lhe deixou e o peito acolchou. E lhe tirou pra dançar, fez a alma balançar. Cintura se ajunta e não há nada que a faça cansar. Esticando as canelas, algo novo nasce dela. Vem juntinho a flor belo, arrepio da voz singela. Menina nem é mulher, pensa que sabe o que quer. Vai mudando o seu querer, não é mais um beijo qualquer. É um dengo, um mamulengo, um acoxo a noite inteira. Não desgruda nem com reza, ô moça namoradeira. Só pensa em namorar. chegou o mês de junho, tem festa de São João. Deixa subir o balão pra esquentar coração. Se ajunta a família pra festejar na quadrilha. Coisa linda, nordestina, tudo no céu se alumia. É bonito de olhar, tem noivo pra se casar. Quando o buquê tá no ar, todas só querem pegar. E as que não pegam só rezam, me pedem pra Santo Antônio. Pedem um bom matrimônio, realizar o seu sonho. E ainda se não chega, menina se aproveita. Mas ainda não deita com o homem, porque é mulher direita. Tem os pais e os irmãos que no braço possam casório. Não surra em cada safado, e se não casar tem velório. E não é brincadeira, é um risco na ribanceira. Faz subir toda a poeira, pegadeira e telasqueira. É nova e solteira, ainda não quer nada pra vida inteira. Ela só quer cheiro e cafuné ou mulher namoradeira. Eu penso assim, vai gozar vendo uma coisa dessa, rapaz. O que é que ele ia falar? Na fogueira, mete o pitu de primeira. Ô moça namoradeira, essa aí gosta, hein? Fita embolada do jeito. Oxi. Ô moça namoradeira, quer namorar comigo? Quer? Tu quer? Oxi. Oxi, fita embolada do engenho. Do Ceará para Brasília, Brasília para Paraíba, Paraíba para Bahia. Baiana quando te vi, rodando lindo, vestido, despido do que se sente. Cupido, rap, repente, na frente do que vivi. Amor à primeira vista, calor que queima nas vistas. Um só olhar, uma conquista, se vista do que Deus deu. Um matuto desajeitado, uma preta flor nordestina. Um encanto que me destina e atina a tu e eu. O vento soprou, eu. A folha caiu. Ei-oh. Cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. Ei-oh. O vento soprou. Ei-oh. A folha caiu. Ei-oh. Cadê meu amor? Que a noite chegou fazendo frio. É isso, amigos. Estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista. Hoje aqui com algumas alunas e um aluno da Escola Jesuíno de Arruda, a Ana Paula, o Júlio César, a Graziela e a Gabriela. E também com a nossa vice-diretora, a Guadalupe Pereira Gomes, nossa querida Guadá. E o Vitor Filubim Alves, que é um dos mais novos colegas que trabalham lá da Escola Jesuíno de Arruda. Já está rotulado mais um dos jesuínos, da família jesuína. Três aninhos já, né? E qual a sensação que você tem, Vitor, trabalhando lá com a gente? Eu gosto bastante, né? Eu ainda estou aprendendo. Hoje em dia eu tenho uma visão totalmente diferente que eu tinha, confesso, de quando eu cheguei no jesuíno, né? Na verdade, quando eu cheguei, eu tinha acabado de sair da escola, entrando na escola pública, né? Com todos os meus estereótipos que eu tinha da escola também, preconceitos que eu tinha, não da escola jesuína, da escola pública, né, no geral. E aí entrei, me deparei numa situação nova, acabando de chegar, não sabia muito bem como é que funciona toda a burocracia que uma escola pública tem, e tem muitas, e tentando entender o que eu estava fazendo ali, né? Gostava muito da parte de dar aula, e ainda gosto muito da parte de estar junto com os alunos, conversando. Tanto é que é até um pouco difícil no intervalo de aula me achar na sala dos professores. Eu geralmente fico junto com os alunos conversando. Que eu sempre achei que foi uma coisa que é pra mim muito interessante, assim. O que eu tento trazer mais é que eu gosto de conversar e tentar se conhecer como humanos mesmo, né? Porque a escola pública dentro da sala de aula é ruim pro professor e ruim pro aluno. E eles ficam numa situação que os dois ficam brigando, né? Um bate de um lado, o outro bate do outro, e quem bater mais forte perde menos ou apanha menos. E aí eu tento, na verdade, não levar para esse lado, né? Tentar entender que os alunos estão ali numa situação também que hoje em dia é difícil, mas que tentar tirar coisas boas dali, né? E para mim o melhor é a parte humana mesmo, conversar. Que eu tenho mais interesse é sair da escola, encontrar o aluno fora da escola e conseguir, inclusive, lembrar o nome dele, dialogar. Às vezes até encontrar ele melhor. Opa, com certeza. E eu sou muito acostumado a trabalhar com o pessoal mais do terceiro, né, nesses meus últimos anos. Então, o pessoal que já tá mais velho, a gente consegue trocar uma ideia mais... Cabeça. Que eu chamo papo reto mesmo. Mas papo reto mesmo. Eu não meço tantas palavras, senhora, eu acho. o que é bom e ruim. Mas do jesuíno, assim, eu hoje em dia também tenho outra visão. Eu conseguia ver que também os professores que estão lá, com todos os preconceitos que eu tinha antes, vejo que cada um tem seu jeito de ser, mas é uma escola que está sempre aberta e buscando projetos, inclusive, por fora da sala, né? Isso que eu dou muito valor hoje em dia, vendo que as coisas acontecem por iniciativa de professores mesmo, que vão lá e fazem fora do ambiente de aula, que para mim é o mais interessante também. Porque a sala de aula, ela te leva até um certo limite, né? Mas para vocês, por exemplo, estarem aqui, rolou todo um movimento, né? Um projeto escrito, pensado de vários anos já, né, Toninho? Sim, quase 10 anos. Quase 10 anos. Aqui na UFSCar nós já estamos com 4 anos. Olha só. E isso que eu acho o legal, assim, essa parte de tentar propor coisas diferentes, né? Eu tô ainda engatinhando nesse momento, mas também tô começando a entender que é possível. Tô aos poucos buscando um lugar, por exemplo, no jesuíno, que eu acho que seria interessante seguir para esse lado, por exemplo, a fanfarra. É isso aí. Mas está sendo muito bom. E a direção apoia sempre. Apoia. As pessoas que são inovadoras, que são visionárias, a gente apoia porque a gente também acredita nesse perfil de escola. Com certeza. E, Vitor, você começou a falar, mas deu a entender que você não é daqui. De onde você é? Ah, é verdade. Eu não sou daqui. Hoje em dia eu sou, né? Eu falo. Hoje em dia eu falo, bom. Foi naturalizar. Praticamente, né? Eu sou. Minha família é de Ribeirão Preto, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Só que eu vim pra cá em 2006 fazer biologia, fiz o curso de licenciatura, que era pra dar aula mesmo, e acabei ficando, né? Já me graduei, já continuei, dei aula no cursinho da UFSCar aqui, muitos anos. E depois já saí e fui pra prática mesmo docente. E fiquei, desde então estou, até quando fico não sei. Acho que eu vou ficar mais uns 3 aninhos no mínimo aqui. Pensei em ir pra praia, confesso. Mas mais pra frente. Por enquanto tô aqui. Legal, mas a gente sente a diferença, viu, Vitor? A gente sente que você é um profissional, uma pessoa, né, muito especial e leva muito a sério o seu trabalho, o que nos deixa felizes. Eu que já estou saindo, estou me aposentando e vendo você entrando na profissão, isso me deixa um pouco mais confortável. Quer dizer, nem tudo está perdido, há uma luzinha no final do túnel. Vendo profissionais como você na educação. Realmente, eu tenho muito orgulho de tê-lo como amigo, como muito colega graças. De trabalho. A gente falou que o Facebook ajudou muito nas manifestações, mas a gente também teve ajuda dos youtubers, que eles mandavam brasa, por exemplo. Lugares e acontecimentos. Felipe Neto, PC Siqueira, Cauê Moura, outros youtubers famosos que eles criticam. E tentam dar uma força. É. Mas eles têm opinião como humanos. A gente tem que ver todos os lados para tentar achar uma solução, a melhor. Eu sou leiga. O que seriam esses youtubers? Esses youtubers? São os canais do YouTube. Que tem o YouTube, aí a pessoa cria o canal. E youtubers são aqueles que trabalham com isso. Fazem vídeos. Que mandam vlogs e mandam pro YouTube. Fazem vídeos falando do acontecimento. Por que vocês não fazem um canal para vocês, hein? Vocês são tão... Ah, precisa editar, ter conhecimento. Nós pensamos nesse passo. Tem uma câmera. Na verdade, o que precisa mais é uma câmera, né? Só. É hoje em dia, qualquer pessoa posta qualquer coisa. Exato. No YouTube. Ah, mas coisas boas e ruins. Exatamente. Qualquer coisa é qualquer coisa mesmo, né? Sim, são bem elaborados. Pelo menos o Felipe Neto. Ele fez um sucesso pelas críticas. Sim. É que eles chamam de efeito viral, né? Que eles chamam que quando um vídeo faz muito sucesso, tem várias visualizações. Ele tem mais de 3 milhões. Mas o que fez ele ter mais sucesso foi as críticas, que ele fazia tanta crítica que aqueles que eram opostos tentavam apagar ele e acendia mais. Uma crítica das manifestações? Efeito contrário. Ah, nas manifestações não, mas, por exemplo, ele fez sucesso nisso. Que ele criticava qualquer coisa na sociedade. Ele sabe criticar. Seja Crepúsculo, uma música, funk, tudo. Como é que ele chama? Felipe Neto. É aquele do Não Faz Sentido? É. Isso. Não faz sentido? É um quadro, o quadro dele do YouTube chama isso, Não Faz Sentido. Mas faz sentido o quadro dele, então? Ele fez tanto sucesso que até criou outro. Eu tenho minhas críticas quanto a ele também. Tem e não tem, tem dois lados. Ele fez tanto canal contra ele mesmo, um vídeo. Não, né? Ele criticando ele mesmo. Ele é um comediante, esse, da linha do pessoal do... Stand-up comedy? É por aí. Ele faz alguns quadros que são sobre filmes, mas já, faz, já fez outros sobre críticas sociais também. Mas com um quê de comédia, né? Mas tem algumas críticas boas, sim. Algumas. Algumas, outras. Outras, então. É, hoje em dia o YouTube, de fato, né? Muitas pessoas se lançam na mídia aí, passando do YouTube para a televisão, por serem descobertas justamente no YouTube, né? E acontece de tudo, né? De N assuntos. É, normalmente as comédias é que pegam mais, né? É, mas a gente tem percebido aí despontar várias pessoas por conta desse veículo de comunicação. Então, por falar em YouTube, nós temos um blog desse programa, chama Ensino Básico em revista.blogspot.com. Outro meio de comunicação. Aliás, tem alguns programas postados lá, todos os programas eu tenho postado lá nesse blog, tá? E a própria rádio também, a UFSCar, é só acessar a rádio, www.radio.ufscar.br/ensino-básico-revista. Lá vocês vão ver todos os programas que a gente gravou. Mas são só os áudios, porque não é gravado. É gravado não, em áudio. Não, é só áudio, né? Não tem... Não é gravado. Filmagens, sim. Mas tem muitas fotos, tem muitas imagens e alguns vídeos, né? Alguns vídeos, quando tem música, algum aluno músico, aí a gente filma e põe pela só a música, né? Não o programa todo, porque fica cansativo, mas a música a gente põe. Mas nós estamos terminando o nosso programa, gente. Eu quero agradecer demais aqui a presença dos nossos aluninhos, da Ana Paula, do Júlio, da Graziela e da Gabriela, né? Convidados para que estejam conosco novamente, rapidamente. Quero agradecer a presença do Vitor e da Guadá, né? Essa minha amiga aqui, que está sempre socorrendo a gente nos momentos difíceis. E quero agradecer a todos vocês, ouvintes, e convidá-los para que estejam conosco no próximo sábado, sempre às 13 horas. Quero agradecer também aos trabalhos técnicos do Eduardo Martins, nosso querido amigo também, que já é um amigo mesmo. E convidados para que estejam conosco no próximo sábado, às 13 horas, sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3. Escute diferente.